amanhece mais um dia. Na noite passada em muitas famílias se abriu mais uma ferida, tentando entender o que o destino nos oferece. Sei que é triste, mas infelizmente é o mal que se fortalece. A cada esquina que eu passo eu só vejo a decepção. Pra saber o que acontece basta usar sua imaginação. Malandros querendo a fama a qualquer custo. Cada viatura que se passa os suspeitos levam sustos. E assim as horas vão passando, e nessa linha eu continuo pensando e rimando. Parceiro hostil está do meu lado. Em frases rimadas nós vamos relatando os fatos. Pessoas se matam a todo momento, vai saber por quê. O dia vai passando bem, se distancia sem você perceber. Nem tente correr, o próximo pode ser eu, ele ou você. A gana pela grana sobe rápido na mente, fazendo com que pessoas de bom coração se tornem delinquentes. A noite vai chegando, dor em todas as partes. De dia ou de noite as lágrimas vão rolando. De dia ou de noite as lágrimas vão rolando. As lágrimas vão rolando. A sociedade a todo momento tenta me banir, pelo meu jeito de pensar, pelo meu jeito de agir. No meio da noite eu vivo no meio da maldade. O império do crime e da ilusão estão por todas as partes. Acendo a erva para viajar, escutando um grito de socorro em algum lugar. Somos vítimas do sistema falido, e com isso vivemos na beira do precipício. A visão de um futuro foi perdida, muito sangue, muito choro e despedida. Será que pra sempre essa porra vai ser assim? Bulldog e fantasma sentindo a presença do fim. O que mais quero é ser leal comigo mesmo e com meus aliados, tomando cuidado pra não ser o próximo alvo. Sou forte pra caralho, nesse caminho eu vou seguindo, com a cabeça erguida, tirando da reta os inimigos. De dia ou de noite as lágrimas vão rolando. De dia ou de noite as lágrimas vão rolando. Pessoas se matando, pessoas chorando, pessoas não se perdoando. Cada vez mais, mas uma mãe vai se perguntando, se lamentando de dia ou de noite. Mais uma lágrima vai rolando, mais uma angústia que vai sumando. Pessoas perguntam quem está me olhando, quem está no meu caminho, quem está me guiando, me iluminando, me desviando. Se bem o mal que está somando, eu vou resistindo. O tempo passando, alguém se atrasando, alguém se adiantando. Alguém perguntando quem está no comando. Jesus ou Lu, quem está comandando? Assim só vou ajudando quem o povo a fé vai depositando. Pra depois não errar, continuar errando. Pra depois não reclamar, levantar, continuar plantando. O mundo gira e continuar sempre girando. Quem foi algum dia vai estar aqui voltando. Pra depois não reclamar, quando a lágrima estiver rolando, aí já é tarde. De dia ou de noite as lágrimas vão rolando. V2F Máfia, junto com o parceiro hostil, Soul Black, 2006. Mantenha sua cabeça erguida, antes que ela seja a próxima a ser decepada pela guilhotina.